süße Schnute und ich weiß nicht, worum es geht. Sag mir doch wieso, dann weiß ich auch Bescheid und denke nicht, ich müsste alles wissen, denn ich bin doch nun mal ein Mann und trag kein Kleid. Es ist mal wieder so ein Tag heute, wo wir uns nicht verstehen. Du meinst, ich müsstest doch erahnen, was dir heute fehlt. Glaub mir, ich würde es gerne lernen, doch das ist nicht so leicht. Kein Mann auf dieser Welt hat's je erreicht. Drum sag mir doch warum, dann weiß ich auch wieso. Denn dann muss ich nicht immer so viel raten. Sei doch bitte nicht so roh, sprich es einfach aus. Wie soll ich sonst verstehen, auch wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Irgendwie da wird es mit uns weitergehen. Männer verstehen oft nicht die Frauen und auch umgekehrt. Du weißt, du kannst mir doch vertrauen, schon so lange. Ich würd's dir von den Lippen lesen, wenn ich es könnte, doch leider ist mir das so nicht vergönnt. Gib mir einen Tipp und sag's mir ins Gesicht. Du weißt genau, dass ich dich so sehr liebe und eine andere gibt es nicht. Lehn dich bei mir an. Und dann wird alles gut. Wir wissen doch, wenn Körper sich berühren, wie gut das einer verletzten Seele tut. Meinen Arm, wir werden uns schon verstehen. Da gibt es auch noch eine andere Sprache und mit der weiß ich genau, da wird's schon gehen. Mit der da wird's schon gehen. Da wird's schon gehen. Can never hold you more but my baby, I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it'll be better. Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Ora, iniciamos então esta nossa emissão com estas quatro vozes. Primeiro com o Fernando Tordo, Só Ficou Amor Por Ti. Depois ainda Andreas Martin. Escutamos Chris Norman com No Arms Can Ever Hold You. E para acabar, a portuguesa Anabela com Roupa de Marinheiro. Vamos prosseguir a nossa emissão. Nos próximos instantes vamos ficar com quatro grandes baladas do final do século XX e início do século XXI. Beautiful Day, a música que nos trazem os U2. Ainda para escutar mais três músicas, David Gray com Babylon e também a música das All Saints, Por Shore. Para acabar, ficamos com uma daquelas musiquinhas que dá mesmo vontade de ficar parado só a recordar, os The Verb com Bittersweet Symphony, uma grande música do final dos inícios dos anos 90. Um grupo que depois desapareceu, voltaram a aparecer no passado ano, sem dúvida um grande reaparecimento dos The Verb, que continuam aí no ativo, segundo sei. Mas esta música, Bittersweet Symphony, é sem dúvida a música que marca a década de 90. Vamos então ficar com estas quatro melodias e eu volto aqui a alguns instantes. Não sei do seu lugar, porque o Domingo à Tarde existe para lhe fazer companhia. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. tonight, I'm going nowhere. All the lights are changing green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go your heart, let go your head, and fail in that. Let go your heart, let go your head, and fail in that. Babylon, Babylon. Saturday and wild, and all the lights are changing red to green. Moving through the crowds, I'm pushing chemicals are rushing in my bloodstream. I only wish that you were here. You know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel. Admit to some of those bad mistakes I. Well, if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go your heart, let go your head, and fail it now. Let go your heart. I'm moving, I'm coming, can you hear what I hear? Vamos continuando agora com mais 4 melodias para preencher a sua tarde de domingo. Mais quente do que a de sábado, bem mais quente. Vamos ficar primeiro com os Stand, Everything Change, depois os Shakespeare Sisters, que nos trazem uma melodia muito bonita chamada Stay With Me. Ainda a música de... Recorda-se deles, Boyzone. A música que vamos trazer chama-se Words, e depois as Spice Girls com outra grande recordação, Viva Forever. É uma grande música também do final da década de 90. São as duas músicas que vai poder recordar a partir daqui a alguns instantes. Não sem antes ouvirmos os Stands com Everything Change e os Shakespeare Sisters com Stay With Me. If you just walked away, what could I really say? Would it matter anyway? Would it change how you feel? I am the mess you chose, the closet you cannot close, the devil in you, I suppose. 'Cause the wounds never heal. But everything changes if I go. And you're thinking of escape.

santo para mim. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. E prosseguimos com o nosso Domingo à Tarde. Depois destas quatro músicas, diga-me lá, não gostou desta? É uma música... Não parece, pois não. Parece que ele está a dizer para se tornar assassino de mulheres, mas... E depois, pronto. É muito divertida esta música de Alejandro Fernandes. Vamos prosseguir com a nossa emissão. Trago-lhe agora músicas mais calmas. I Don't Wanna Talk About It, a música dos Everything But A Girl. Ainda Volare Volare, a música dos Era. Trago-lhe também mais duas músicas, sendo que esta terceira é portuguesa, é de Susana Félix. Deixa-me ficar por lá. E por fim, Broken Strings, a música... Aliás, Broken Wings, a música que vai poder ouvir. Uma música, enfim, que já teve várias interpretações. Creio que a primeira, se não estou em erro, é de Billy Joel, Billy Ocean, é algo assim por aí. Mas isto é, se não estou em erro. Já passei, inclusive, aqui, creio que no próprio domingo à tarde, já passei este Broken Wings, mas na sua versão original. Mas agora vamos ouvir nesta versão, que espero também que seja do seu inteiro agrado. Vamos então ficar com estas quatro músicas e eu volto daqui a alguns minutos só para lhe dar mais música e para saber que estou deste lado. Porque é importante que saiba disto. Eu estou deste lado. E o meu primordial objetivo é fazer-lhe companhia, é trazer-lhe músicas, músicas do seu agrado, trazer-lhe, portanto... Boa disposição, já sabe que eu estou sempre por cá e eu digo sempre trazer boa disposição, mas é daquela verdadeira. Sabe porquê, caro ouvinte? Porque eu faço o que faço com muito gosto, estou aqui consigo com imenso gosto e acredite, sabe mesmo bem poder fazer-lhe companhia, poder levar até si algo de útil, nem que isso seja apenas umas quantas músicas. Se isso lhe fizer companhia e lhe der outro ânimo, então o dia está a ganho. Vamos à música e quero que saiba que eu estou do seu lado. Aí mesmo, mesmo, mesmo ao seu lado. Vamos à música. I can tell by your eyes that you've probably been crying. Stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. Stay just a little bit longer. If I stay, won't you listen to my heart? Talk about it. sintonizado no Sul Antena Web. estes quatro que se seguem agora com ritmos bem distintos. Primeiro vamos começar com Special, música da cantora Alanis Morissette. Trago-lhe ainda a música dos Beatles, Yesterday. E depois uma grande música, Ana e Suas Irmãs. O Amor Acontece, é assim que se chama a melodia que lhe trago. Já de seguir, Ana e as Sete Irmãs. Vamos, por fim, ficar com uma outra bonita música para escutarmos e para encerrar esta seleção de quatro músicas. Estou a referir-me à bonita balada de Paul Davis, I Go Crash. É assim que se chama a música que vai encerrar esta terceira seleção de quatro temas nesta segunda parte do Domingo à Tarde. Eu vou voltar daqui a pouco e vou levá-lo para o segundo e último bloco publicitário. Já sabe que a nossa emissão está caminhando para o final, lentamente, mas ainda há muito para desfrutar. E as próximas quatro músicas tocam já a seguir. You're from New York. You are so relevant. You reduce me to cosmic tears. Luminous, more so than most anyone. Unapologetic. Yesterday,

despise your mind, told you all of his dreams. I know how much that means to you. I realize that I was blind just when I thought I was over you. I see your face and it just ain't true. No, it just ain't true. I go crazy when I look in your eyes. I still go crazy. That old flame comes alive. It starts burning inside, way deep down inside. Que chegamos ao momento de irmos para o intervalo, para o segundo intervalo, mas antes já sabe que tenho 4 músicas para lhe oferecer antes de irmos então ao nosso bloco publicitário. Vamos ficar primeiro com os ABBA, eles que vão ser destaque na nossa emissão, como aliás já pôde ler aqui na nossa página, porque nós vamos ter um especial dedicado aos ABBA entre os dias 30 de agosto, ou seja, já amanhã, até 3 de setembro, ou seja, até sexta-feira. Vamos trazer aqui várias coisas, concertos, informações, músicas inéditas ou gravações inéditas. Vai poder ouvir muita coisa nesta nossa semana dedicada aos ABBA. Vamos por agora ficar com os ABBA, como dizia, eles que vão estar então em destaque esta semana. Os ABBA, que nos trazem, gravado em 1979 em Las Vegas, a música Noemi, No In You, uma música fantástica dos ABBA, que foi uma daquelas que fez grande sucesso. Depois vamos ficar com a música dos com a participação de Susan Vega, Moon Like Shadow, a música dos Mike Oldfield. Vamos ficar isto com esta participação de Susan Vega, Moon Like Shadow, e vamos prosseguir com mais 2 músicas. Gigliora Cinquetti com Domage Domage e ainda a música do português José Cid Kainev em Nova York. Vamos depois para um breve bloco publicitário e eu volto para a terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde. Não saia daí, eu volto daqui a alguns minutinhos. Walking through an empty house. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Vai via da me. Peccato, amore, non puoi cambiare il mondo con un bacio, e tu lo sai. Allora addio, sarà l'addio all'amore che mi hai dato. Dai. Domani, domani, il tempo andato non ritorna più. Amore, non puoi cambiare il mondo con un bacio, e tu lo sai. Allora addio, sarà l'addio all'amore che mi hai dato e che mi dai. Obrigado, amigo, não vou. deixei-me atrás a vida cheia de loucura. Deixei a porta onde não mais quero entrar. Andava acaso pelas ruas da cidade, assobiando mal nos bolsos a sonhar. Cai neve em Nova York, há sol no meu país. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. Antena Web apresenta Rituales Metalon Infernalion. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web nas madrugadas de domingo para segunda entre as 2 e as 3 da manhã. Rituales Metalon Infernalion na Antena Web. E domingos, handball, badminton, ciclismo, esgrima, futebol, hóquei, ténis, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23h, só aqui na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30. Na Antena Web. Seja muito bem-vindo, estimado ouvinte, à terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde. Já sabe que este é aquele programa que lhe faz companhia sempre aos domingos entre as 16 e as 19 horas. Vamos continuar com música bem calminha. Britney Spears, Out From Under. Uma música bem tranquila, ao contrário daquilo que é habitual nesta cantora tão cheio de energia. Vamos ainda ficar com Mary Amina, All This Time, e depois em francês com a cantora Mylène Farmer. Do ano de 1999 trazemos-lhe o tema Souviens Toi du Jour, e depois acabamos em português com a indescritível, inigualável, inimitável Dulce Pontes com a Canção do Mar. Vamos então ficar com estas quatro melodias e vamos começar agora mesmo a desfrutar delas. Breathe you out, breathe you in. You keep coming back to tell me

bailar o meu bater além do mar cruel e o mar bramindo diz que eu fui roubar a luz sem melodias prosseguem e estamos a chegar ao final da nossa emissão, mas antes ainda temos mais 4 músicas antes de me despedir. Vamos ficar com 4 grandes temas. Primeiro com uma música mais recente, mas muito conhecida, If I Were a Boy, de Beyoncé, ela que tem uma voz fenomenal. Depois trago-lhe Kylie Minogue, ainda Tutu Verá, na voz da Natasha St-Pierre. E vamos acabar em português com o rapper Boss AC, Mantém-te Firme, é assim que se chama a música que vamos escutar. Aqui tem a participação especial da cantora e fadista Marisa. Vamos chegar então com estas 4 músicas antes das minhas despedidas na edição número 30 do Domingo à Tarde. Se não saia daí, eu volto daqui a alguns instantes. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys, chase after girls. I could get with who I wanted, and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were first and make the rules as I go. Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were we'll be right back. sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia.